da fantasia. O avião, Tony Mota, o avião. Capricha, garotinho. Pois é, então vamos aproveitar para ouvir o que disse ontem, né? Já que ele participou da coletiva, o Bruno Ferreira, goleiro titular da equipe do Ceará. Ele fala, faz assim um balanço desde quando aqui chegou para vestir a camisa do Ceará. Bom, como eu falei, eu cheguei, o Richard era titular, ele sentia muitas dores na época e não conseguiu ter sequência por causa das dores. Eu entrei e consegui fazer bons jogos. Na chegada do Mancini, a gente teve uma discussão no vestiário, todo mundo já sabe disso. Eu pedi desculpa para ele, na frente de todos os meus colegas, assumi o meu erro e ele optou por colocar na época o André no gol. Eu aceitei numa boa, como sempre respeitei a todos os colegas. O Richard voltou para o titular, aí ele machucou de novo no final do ano. Eu acabei jogando acho que os dois últimos jogos da temporada ano passado. E esse ano chegou o Fernando Miguel e o Richard. Eu sempre respeitei, é um orgulho trabalhar com eles, é um prazer enorme. E eu sabia que eu tinha que esperar um pouquinho agora, chegar a minha vez de novo, né? E, bom, a minha vez chegou, com a infelicidade dos meus colegas, né? Duas lesões, assim, gravíssimas. Mas eu trabalhei o ano todo para isso, né? Para esperar a oportunidade e sempre respeitando todos eles. E chegou o momento de mostrar agora o tanto que eu treinei, batalhei e esperei por esse momento. O Bruno Ferreira, ele já mostrou isso nas duas partidas em que o Ceará venceu, né? Nas duas partidas em que o Ceará também não tomou gol, ele foi também um participante disso, porque senão a bola teria entrado. Mas ele fez grandes defesas nas duas partidas últimas do Ceará. Durão. Tony, vamos voltando por aqui. O Fortaleza tem atletas que já renovaram o contrato com a equipe do Leão do PC. Atletas esses, que são eles: Bruno Pacheco, João Ricardo, Lucas Sacha, Pedro Augusto, Lucero. Portanto, aí ainda tem, portanto, esses atletas que estão aí nessa situação. Renovaram o contrato com a equipe do Tricolor de Aço e vamos ouvir aqui mais uma vez aí o outro áudio do Saldanha, do atleta do Tricolor de Aço, o que renovou o Breno contrato. Lopes. Nada mais, nada menos do que o Breno Lopes. Acho que a gente está fazendo uma boa temporada, né? Se você for olhar o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito equilibrado, né? Equipes com camisa aí estão na parte de baixo, uma parte incômoda, e a gente já conseguiu garantir mais um ano na Série A, né? Então isso nos dá tranquilidade para daqui para frente a gente jogar mais tranquilo, juntamente com o nosso torcedor. Então acho que a gente tem muita coisa para crescer ainda, muito trabalho pela frente. Eu tenho certeza que até o final da temporada a gente vai colher grandes frutos, porque no dia a dia a gente se esforça muito, a gente está muito focado. Então tenho certeza que até o final da temporada aí a gente vai colher grandes frutos, porque a gente está trabalhando, empenhado para isso, né? Pensando sempre no próximo jogo, que sempre para nós é o mais importante. Tá aí a presença do Breno Lopes, atacante do Tricolor de Aço, que renovou o contrato por nada mais, nada menos de 4 anos na equipe do Tricolor de Aço. E o Ceará, que na 29ª rodada, né, teve dois jogadores que entraram na seleção desta rodada, 29ª da Série B, e dois atletas que já foram bastante criticados, né? Um por último, que foi o Matheus Felipe, e ele realmente não esteve bem naquele jogo contra a Chapecoense, mas ele depois pegou um banco e quando voltou, né, na contusão do Ramon Menezes, ele voltou e voltou muito bem, tanto é que ele entrou nessa seleção da 29ª rodada da Série B, juntamente com o Meia Recalde. Esse já vem fazendo boas apresentações ali, eu acho que de 3-4 partidas para cá, ele vem fazendo boas apresentações, marcando gols inclusive, e gols importantes, como foi o da última partida, que foi o gol salvador, o gol dos 3 pontos do Ceará. Pelo esporte, o Igor Carinhos, lateral direito, foi convocado também. Fui! Eu também volto daqui a pouquinho no programa do Bem Grandão, Igor Loyola. falar, doutora Pedantes da Comunicação, encerrando. É tempo de bola, sempre no tempo certo da notícia da comunicação matônica maior do canal 620, do som que vira mania toda hora, todo novo dia. Logo mais, Fernando Maia e seu programa Fernando Maia. Logo em seguida, Igor Loyola com seu programa que abrange as informações do Ceará, do Brasil e do mundo. Logo em seguida, Moraes Filho, liberdade de expressão. Aqui na Assunção, por enquanto, eu só digo o seguinte: fui também. Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento em Redenção. Pedidos 996-90-6866. Beba com moderação. A Rádio Assunção. ZYH 590, Rádio Assunção. AM 620 kHz. Em 5 segundos, propaganda eleitoral obrigatória. Eu sou André Fernandes, um jovem de 26 anos de idade. O 20 foi o deputado estadual mais votado do Ceará. O 24, deputado federal mais votado do estado do Ceará. Eu sou bacharel em Relações Internacionais, Ciências Políticas. Eu sou pós-graduado em Gestão Pública, em Direito Constitucional. Fui o deputado federal que mais destinou recursos para o município de Fortaleza, inclusive mais do que os próprios deputados aliados, sendo 9 milhões somente para o Fundo Municipal de Saúde. Esse sou eu, André Fernandes, muito prazer. André Fernandes, 22. Milhares de pessoas precisam de consultas e exames aqui em Fortaleza. Alguns esperam meses, às vezes até anos, para serem atendidos. Enquanto isso, as clínicas populares ficam fechadas à noite e na madrugada. Na minha gestão, eu vou criar o Saúde Toda Hora, uma parceria da prefeitura com essas clínicas, para zerar a fila da rede pública. Todo mundo sai ganhando. O paciente, que é atendido com mais rapidez, as clínicas, que vão gerar mais emprego e renda, e a prefeitura, que não precisará gastar milhões com novas estruturas. André Fernandes, 22. Nossa campanha começou tímida. Pequenas rodas de conversa, bairro a bairro. Pouco a pouco, as pessoas foram escutando. Dezenas de pessoas se transformaram em centenas, depois em milhares. Começamos a liderar as pesquisas, todas as pesquisas. A campanha deixou de ser só minha e passou a ser do povo de Fortaleza, do povo que quer mudança, do povo que tem coragem para mudar. Vem você também renovar Fortaleza. Vem pro 22. André Fernandes, 22. Se quer renovação, bota a 22, no dia da eleição. Se quer renovação, bota 22, no dia da eleição. Vota, vota, vota, é 22, chegou a hora. Vota, vota, é pra mudar, vota agora. Vota, vota, é 22, chegou a hora. Vota, vota, é pra mudar, vota agora. André Fernandes, prefeito 22, PL. Ei, olha aqui, olha aqui. Tá chegando a hora da gente dizer: basta, basta. Se for pra correr, eu vou correr. Eu tô pronto, preparado e querendo. Bora, chegou a hora. Chegou a vez de votar 44. Chegou a vez do Capitão Wagner prefeito. Fala aí, capitão. A eleição tá chegando ao fim. E deixa eu falar pra vocês do fundo do meu coração o que eu tô sentindo quando olho pra tanta gente boa defendendo e acreditando no projeto do 44, o coração acelera. Eu não abri mão de acompanhar o crescimento dos meus filhos à toa. Não abri mão da minha convivência familiar à toa. Eu não fui lá pra Maracanaú ser secretário de saúde e melhorar a vida das famílias à toa. Tudo isso que eu fiz foi com a convicção de que a nossa hora ia chegar, e ela chegou. A hora de cuidar dos fortalezenses. Tenha certeza, quando você votar 44 no domingo, vai votar na atenção que nossa cidade nunca teve e agora vai ter. Tá chegando a hora. Nunca foi tão tranquilo escolher a mudança segura que Fortaleza precisa. Me dê essa oportunidade? Domingo é 44 na urna e no coração. Que Deus os abençoe. Domingo é Capitão Wagner prefeito. 44! Edlene Vice, União Brasil. Quando você não imagina quando você menos espera. Grandes ideias podem surgir. Por isso a gente fala nossa Fortaleza, porque ela é nossa, não de quem acha que tem o poder. Ela é nossa e tá na hora da nossa gente governar Fortaleza. O meu nome é Técio, meu número é 50 e vamos juntos construir a nossa Fortaleza. Coligação construindo a nossa Fortaleza. Federação Pessoal, Rede e UP. Começa agora o programa do Evandro 13, prefeito. E vote 13, sim, vai, vai. Vote, vote 13, sim, vai, vai. Vote, vote 13, sim. Fala, Evandro 13, prefeito. No domingo, vamos às urnas com a esperança de um futuro melhor. Quero agradecer a todos que estão comigo nessa caminhada e que confiam no meu projeto. Agora, gostaria de falar com você que está indeciso. Sei que você busca um governo que cuide das pessoas e desenvolva a cidade, diminuindo as desigualdades. Veja, faço parte de um time que criou Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, o Ceará Sem Fome e muitos outros programas que provaram que dá para criar oportunidades e gerar desenvolvimento. Tenho o apoio do presidente Lula, do governador Elmano, do ministro Camilo, de muitos movimentos sociais e lideranças que sabem que juntos Fortaleza pode muito mais. Se você ainda está em dúvida, lembre-se, o seu voto pode ser decisivo. No domingo, bote fé, vote 13 e que Deus ilumine a todos. Juntos Fortaleza pode muito mais. Sabe aquela alegria que a esperança traz? É isso que as pessoas estão sentindo. E o Evandro entende que essa esperança acesa no coração do povo merece muito respeito e compromisso. Chegamos à reta final do primeiro turno das eleições. E nenhum sentimento é tão forte quanto a certeza de que Fortaleza quer mudança. Caminhando pelas ruas, conversando com as pessoas, ficou claro que a cidade precisa de um novo governo. E o povo precisa ser cuidado. É hora da prefeitura estar mais presente, de fazer uma cidade que gera oportunidades iguais para todos e que cresce sem deixar ninguém para trás. Essa mudança está prestes a começar. Com o seu apoio e a força da parceria com Lula, Camilo e Elmano, vamos mostrar que, juntos, Fortaleza pode muito mais. Propostas do Evandro. Vou fazer o espaço Girassol nas regionais, centros de cuidado completo com equipe multidisciplinar para atender crianças e jovens com autismo ou síndrome de Down. Também vou ampliar o número de CAPs, melhorando os que já existem e dobrando a quantidade de CAPs 24 horas. Contratar mais médicos, garantir a entrega de remédios e abrir os postos de saúde até 9 da noite. Vou fazer também o pé de meia municipal, com poupança de até R$3.000 para alunos do nono ano. Vou zerar as filas das creches e estender o passe livre estudantil, que vai valer nos finais de semana, feriados e nas férias. Ele vai garantir creche, ele vai garantir transporte público. Acredito que é o mais preparado. As propostas que vão melhor atender as comunidades mais necessitadas. É 13, 13, 13. O Evandro tem mais propostas boas. Preste atenção. Vou fazer o Horizonte Digital, onde a juventude terá capacitação em produção de conteúdo e formação em tecnologias, preparando-se para novos mercados. Criar o pelotão da guarda nos bairros, que vai levar mais segurança para perto de você nas paradas de ônibus, praças e areninhas. Vou realizar o maior programa habitacional da história de Fortaleza, com a construção de novas moradias em lugares com estrutura, ruas sem buracos e bem iluminadas. E vou acabar com a taxa do lixo. Ele tem as melhores propostas e eu me sinto segura votando nele. Ele vai fazer o melhor para os que mais precisam na capital. E eu acredito que ele é a mudança. O Evandro é a saída, o Evandro é o melhor para Fortaleza. Evandro, 13. Vote, vote 13, sim, vai, vai. Com a palavra, Camilo Santana. O povo quer mudança. Evandro tem coragem, experiência e a força da união para fazer a mudança que Fortaleza precisa e merece. Precisamos estar juntos e o seu apoio é muito importante. Neste domingo, vote Evandro, vote 13. Presidente Lula. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Vote Evandro Leitão. Vote 13. É alegria, 13 é alegria, 13 é alegria. Vem com o Evandro, vem. É alegria, é esperança. Evandro que conquista o primeiro lugar. Foi o que deu na pesquisa Real Time Big Data. O povo quer mudança. O povo quer e merece. Evandro. Evandro 13, prefeito. Registro no TSE 00424/2024. 1000 entrevistados de 30 de setembro a 1º de outubro. Contratante, 3 poderes. Confiança, 95%. Margem de erro, 3 pontos. E não esqueça, vire um voto aí na família. Faça parte da onda da esperança e compareça pra votar, porque todo voto conta. E você faz a diferença. Vote Evandro 13, prefeito. Tá contigo, Roberto Cláudio. É, meu filho. Aqui é o Roberto Cláudio. Tá chegando a hora da gente votar. E eu peço a você pra votar no Sarto, que fez da nossa cidade a campeã da vacinação da Covid e a maior economia do Nordeste. Foi o Sarto que fez. Eu peço a você pra votar no 12, votar no Passe Livre, nas supercreches, nas areninhas e no piso tijolinho da orla à periferia. Foi o Sarto que fez. É hora de garantir nossas conquistas e de avançar. Fala aí, Sarto Rei! É, Pivete, uma ruma de gente já tá sendo beneficiada. Tudo do bom e do melhor, pra atender com qualidade e dignidade quem mais precisa. Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa pra fazer. É por isso que a mudança não pode parar. Vote 12, vote Sarto. A 12, Sarto 12. Federação Fortaleza não pode parar. Avante, PRD, DC, PDT, Federação PSDB, Cidadania, Agir e Mobiliza. Material com possível uso de inteligência artificial. Sarto é de amor! Meu amigo e minha amiga de Fortaleza, sou Jorge Lima, sou um candidato independente, indignado com tudo que está aí. Se você compartilha com essa minha indignação, vote Jorge Lima 77. Vou com ele, o meu prefeito, Jorge Lima, você pode confiar. Termina aqui, horário reservado à propaganda eleitoral obrigatória. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. Fique por dentro do universo do 4x4 aqui na Assunção. Toda quarta, às 13 horas e 15 minutos, você acompanha o programa Carros, Pistas e Off-Road com Mário Ottoni e Lucy Milton Teles. Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. Evandro. É uma oportunidade histórica ter o presidente, o ministro da Educação, o governador e o prefeito trabalhando juntos para transformar Fortaleza na capital das oportunidades. Presidente Lula. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Ministro Camilo. Evandro é a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. Vote Evandro 13, prefeito. Coligação Juntos Fortaleza pode muito mais. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PVP, PSD, PSB, Republicanos. Nesta sexta-feira, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro aqui na Assunção. E a nossa jornada esportiva começa às 20 horas, com um show de informações com os trepidantes da Assunção. Às 21h30, a bola rola, direto de Porto Alegre. Fortaleza! Grêmio e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários Mardônio Filho. Reportagens Aloysio Lima e Mário Ottoni. No plantão esportivo Souza Filho. Futebol do jeito que o torcedor gosta é aqui na Rádio Assunção. AM 620. A mais forte no esporte. O seu domingo muito mais esportivo com o programa Caminhos da Bola. Todos os domingos, de 9 às 10 da manhã, Mendonça Filho comanda o melhor da informação do futebol. Caminhos da Bola, de 9 às 10 da manhã. Caminhos da Bola. O papo companheiro de Mendonça Filho. O dia a dia do seu clube e as notícias nacionais. Caminhos da Bola, de 9 às 10 da manhã, aqui na Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Rádio Assunção, essa é a sua rádio. Eleições 2024. É com a Rádio Assunção AM 620. Os melhores profissionais. A melhor cobertura em Fortaleza e em todo o estado do Ceará. E nas principais capitais do Brasil. O dia a dia dos candidatos. Você confere aqui nas eleições 2024 na Assunção. Oferecimento Estoque Equipamentos Industriais na Avenida Antônio Salles e Castro e Silva. Autopeças Padre Cícero, há 49 anos, oferecendo qualidade e confiança em peças. Jaguar Tintas, tintas automotivas e imobiliárias. Jaguar Tintas, pintando seu mundo melhor. E Central dos Ventiladores, vendendo o melhor ventilador do Brasil. Domina. Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva. De 17 às 19 horas, na Assunção, AM 620. Evandro em primeiro lugar. Foi o que deu a pesquisa Real Time Big Data. O povo quer mudança. O povo quer Evandro 13 prefeito. Chame os amigos, a família, entre na onda e compareça para votar. Todo voto conta. Vote Evandro 13 prefeito. Registro no TSE 00424/2024. 1000 entrevistados de 30 de setembro a 1º de outubro. Contratante 3 poderes. Confiança 95%. Margem de erro 3 pontos. Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Insista, persista e não desista, o seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia. Ah, falando com ele. Olá, amigos, boa tarde. Em Fortaleza, meio-dia, mais 15 minutos. Está entrando no, a partir de agora, mais uma edição do programa Fernando Maia. Minha revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater tema de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Alex Oliveira. Manchetes do programa de hoje. Manchetes do programa de hoje. Candidata vereadora do PRD, alvo de operação do Ministério Público Eleitoral em Canindé. Elmano de Freitas e Eunício Oliveira prestigiam o comício de candidato a prefeito em Viçosa do Ceará. Sobe para 9 o número de candidatos a prefeito apoiados por Camilo Santana em oposição ao PT. Morre jornalista Cid Moreira. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, é o último dia da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Essas e outras informações se confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, quinta-feira, 3 de outubro de 2024, que tem o patrocínio de BSPA, BSPA Incorporações, a grife da Solidez. Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial. A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Nos últimos 3 anos, a Procuradoria Especial da Mulher chegou a mais de 130 municípios, atendendo mais de 7 mil mulheres. O Departamento de Saúde da Alesse somou mais de 273 mil atendimentos a servidores e entorno. E o Centro de Desenvolvimento Infantil, mais de 47 mil atendimentos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança. A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSBar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha